Ele arderá no fogo do inferno. Tira mais algumas. Ele fica em trajes um pouco mais sumários. Lhe coloca o capuz dos hereges, com a palavra em latim, heresiarca, onde está grafada também a entrada dos portões do inferno, segundo a mitologia da época. E aquele homem é levado a uma colina, onde será ateado o fogo e até as suas cinzas, para não serem objeto de cultivo, de adoração, são espalhadas aos ventos. No momento em que ali está, antes mesmo de encontrar-se ali, é curioso uma passagem, um dos seus algozes que o prendiam lhe perguntam: o senhor me perdoe, mas estão dizendo que o senhor vai abjurar, vai negar a sua crença para salvar a sua pele, e nós estamos apostando. Vejam a que ponto chega a mesquinhez da humanidade. E nós queremos saber do senhor se o senhor vai negar a sua crença, salvar a sua vida, ou se manterá firme. Ele sorriu e diz: aposte tudo o que tem, porque não irei negar os meus princípios. A igreja já havia dito a ele que se negasse as suas crenças, os seus postulados, a verdade de que era portador, e retornasse aos sermões tradicionais, ele recuperaria a vida e o bem-estar, assim como os primeiros cristãos. 1 milhão de pessoas foram crucificadas, empaladas, queimadas, lançadas às feras, testemunhando o amor, testemunhando a coragem de ser cristão. Ele diz, naquele instante em que as labaredas já começam a lamber-lhe os pés, olha para os céus e diz: Senhor, tu deste a tua vida por amor à humanidade. Hoje eu te dou a minha por amor a ti. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele escreve a frase que lhes tornou célebre: hoje vós assais um pato, porque rus significa pato ou ganso. Mas em breve, num tempo que não está muito longe, ele retornará como um grande cisne,